Tá resolvido? Bom, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é a situação, vocês vejam o tamanho desse nosso grupinho piloto e o caráter quase clandestino dele, né? É uma coisa assim que tem. Ninguém sabe que existe, não tem nenhuma instituição atrás, não tem um colégio que absorva a coisa, e é a única experiência desse tipo que existe em todo o território nacional. É isso. Se você comparar isso com os Estados Unidos, onde hoje, após 50 anos de degradação do ensino americano foi piorando, piorando, piorando, piorando, ainda restam 300 colégios, pelo menos, que têm este programa sistematicamente e que todo o programa dessas escolas é baseado nisto, todinho ele. Sem contar, vamos dizer, a disponibilização do mesmo programa por outros canais. Pela coleção, famosa coleção de livros da Enciclopédia Britânica, que tira milhões de cópias, né? Por vários outros, com outras coleções editoriais copiadas, dessa série, tá certo? Por internet e vamos dizer, pelo ensino não curricular, instituições particulares de ensino não curricular. Então, somando tudo, se você não tiver, vamos dizer, umas 2.000 instituições ligadas a isso, retransmitindo isso permanentemente, né, a alguns milhões de pessoas, é pouco. Pode ter a população americana hoje, uns 300 milhões, mais ou menos, dos quais você tem aí, digamos, uns 30% disso. São crianças em idade escolar, tem praticamente 100 milhões de crianças que estão na escola, né? Criança, desde pequeno até sair da faculdade, né? Então, desses aí, vamos dizer, na mais modesta, na mais catastrófica das hipóteses, digamos que 1% ainda tem acesso a esse programa. São 1 milhão de crianças por ano. Agora você imagina aonde nós estamos e, vamos dizer, o muro de chumbo que tem aí para, vamos dizer, para impedir isto. Você sabe perfeitamente que, se nós pegarmos os componentes do nosso ministério, né, eles não passaram por um programa desse. Nem conhece. Eles não têm, vamos dizer, essa compreensão aprofundada de leitura que vocês estão adquirindo. Então, Eu tenho isso uma curiosidade é. de saber como que é feito nos Estados Unidos a prática, a dinâmica. Não, você tem colégio, muito colégio, em que o programa inteiro é baseado nisso. Nós aqui ainda não estamos realizando o programa, nós estamos fazendo, vamos dizer, um piloto. Tá certo? E nós começamos com a parte literária, isso porque. Vamos dizer, eu adaptei o programa do Adler. Eu fiquei 20 anos pensando nisso e como teria que ser feito, né? Então, eu não adotei o programa do Adler, assim, intacto. Eu introduzi nele uma série de modificações. Uma delas é que eu tenho certeza que a educação literária e artística deve preceder as outras. Ela não deve ser simultânea. Você deve começar muitos anos antes com uma educação voltada apenas às funções de memória e imaginação. Tá certo? Sem você forçar as funções de raciocínio, de cálculo, etc, etc, né? Então, por isso que nós estamos com a parte literária. Mas, nesses colégios, o programa inteiro é na base da leitura dos clássicos. Então, você vai aprender todas as disciplinas, quer dizer, pela sua evolução histórica. E se você vai começar a estudar geometria, você vai começar lendo livros de Euclides. E você vai terminar com os livros de Riemann e outros, entendeu? Então, isso quer dizer que você tem a perfeita compreensão do chamado status questiones, o estado da questão. Quer dizer, qual foi a evolução das pesquisas, a evolução dos debates, por que que está assim? É claro que nenhum sujeito que não conheça o status questiones, em qualquer área do conhecimento, é capaz de dar um próximo passo na evolução da pesquisa. Porque, se você não conhece a evolução das investigações, você vai cair de novo em erros já superados, você vai reinventar a roda, está entendendo? Que seria uma perda de esforço monumental. Por exemplo, um sujeito que se mete, por exemplo, sei lá, é estudar química, mas ele só conhece a química atual, que está no manual. Ele não conhece a evolução da disciplina. Tá certo? E ele decide fazer alguma investigação sobre alguma coisa. Você imagina o número, vamos dizer, de erros já superados ao longo da história, que ele pode repetir de novo. É monstruoso. Tá certo? Então, um pesquisador sério mesmo, ele tem que conhecer o status questionis. Quer dizer, como é que se chegou, como é que, não apenas o estado presente da disciplina, mas como se chegou ali. Tanto que, vamos dizer, a história das ciências é uma disciplina absolutamente fundamental de qualquer curso superior de qualquer disciplina. Então, acontece que nesses colégios você já tem, você não vai estudar a história das ciências, mas você vai estudar os documentos das etapas principais da evolução dessas ciências. Você não vai abordar aquilo cientificamente, mas você já tem acesso aos documentos. Quando for abordar cientificamente a história da ciência, você já tem todos os fatos na cabeça. Está compreendendo? Então, e isso é feito, vamos dizer, para as ciências, para a filosofia, para a história, para todas as disciplinas. Tudo é feito nesta base. Em suma, toda a educação é feita na base do acesso direto aos documentos. Você não tem manuais de nada. Está compreendendo? Se fosse fazer isso num curso universitário, seria muito demorado. Está compreendendo? Por exemplo, um sujeito que esteja estudando, vai querer estudar a história da física. Bom, você vai ter que ler 2, 3, 4 livros gerais de história da física, mais alguns estudos sobre pontos específicos que sejam do interesse daquele curso. Tá certo? E você vai ter que ler alguns textos originais, alguns documentos originais, mas você não vai poder ler todos. Mas se a sua educação já vem na base da leitura destes textos originais desde o começo, você está entendendo? Então a sua compreensão da história daquela ciência será muito mais elevada. E note bem, esse negócio de educação liberal não é uma coisa que foi inventada no século XX. Não, isso já era assim nessas escolas antes da independência americana. Tem umas 30 ou 40 desses colégios que datam daquela época e o ensino era dado assim. Agora, nos últimos 50 anos, ou 50, ou 70, a educação pública americana veio decaindo. Decaindo assim de propósito. Quer dizer, foi gente que meteu o dedo lá no meio para adaptar o ensino a nova mentalidade. E aquilo foi caindo, a ponto que hoje o estado das escolas americanas é uma catástrofe. Quando eu estava em Nova York em 2001, da escola pública, né? Em 2001, a prefeitura de Nova York estava privatizando as suas escolas por absoluta incapacidade de dar conta daquilo. Tinha virado centro de delinquência. Né? Então, eles falaram, não podemos administrar tudo isso, então quem quiser que compre dê um jeito. Né? E com toda esta decadência, quando você fala em decadência do ensino americano, bom, a decadência era só o padrão que tinha. Os Estados Unidos tinham o melhor ensino do mundo. Se você pegar entre, digamos, 1850 e a guerra, a Segunda Guerra, os Estados Unidos teve o melhor ensino do mundo em todas as áreas. Era absolutamente incomparável. Agora eu estou colecionando material para a minha história da filosofia. Então, eu quero ter uma ideia precisa da evolução dessa disciplina, a história da filosofia, em toda parte. Então, eu estou comprando o máximo de livros de história da filosofia que eu posso para documentar isso. Tá certo? Então, a gente tem história da filosofia, tanto, vamos dizer, livros de pesquisadores, que são historiadores originais, que inovam, fazem um trabalho acadêmico importante, quanto livros para o ensino da história da filosofia. Estes últimos, tá certo? Os americanos não se comparam com nada no mundo. Isso livros de 100, 150 anos atrás. Então você tem ideia do que era o ensino da filosofia numa escola secundária americana no tempo do Faroeste. É absolutamente assombroso. Eles são melhores do que os livros de ensino universitário no Brasil hoje. Se você pegar, por exemplo, o livro que se usa hoje, em geral, é o Giovanni Reale, o que está mais... Né, aqui. Mas o Giovanni Reale é especialista em história antiga. A história geral da filosofia dele é precária. Ela não chega aos pés daquele material usado pelos americanos 150 anos atrás. E não é um nem dois, são centenas e centenas e centenas de títulos diferentes. Então, por isso que está se criando aqui uma situação assim, onde a proporção, né, das possibilidades humanas, sobretudo em matéria de educação, entre Brasil e Estados Unidos, já virou uma diferença de planeta. Ela não é imaginável mais para o brasileiro. Então, como ultrapassou a possibilidade dele imaginar, então ele inventa coisa. Ele inventa os Estados Unidos, que tem isso aí na cabeça dele. E pensa assim, não, os americanos são uns caras incultos, lá só tem mais dinheiro. É uma coisa assim assombrosa, né? É assim de você fica até com dó do jeito que pensa isso. Então, hoje, quando a educação americana está num ponto mais baixo de toda a sua história, isto não afetou um certo grupo de colégios de elite que continuou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a educação americana piorou, quer dizer, educação para o povo em geral. Mas as famílias antigas, etc., não vão deixar que isso aconteça com os filhos deles. Então você tem pelo menos 300 colégios que continuam com este mesmíssimo programa de educação liberal que tem há 200 anos. Pode ser que isso seja afetado no futuro através da política. Evidentemente, então, se desce o nível do eleitorado, você começa a eleger camarada cada vez pior, pior, pior, pior, acontece o que acontece aqui. Tá? Você vê alguns sinais disso nos Estados Unidos, mas quando você pega o sujeito mais brega que tem nos Estados Unidos, que é o, sei lá, esse reverendo Jackson, eu digo, o reverendo Jackson, perto dos nossos ministros aqui, é Albert Einstein. Né? Digo, não, o Jackson, não, o filho do Jackson, que é um sujeito grosso pra caramba, para o padrão americano é um cretino total. O Jackson, se vier, o Jackson filho, se vier aqui, dá banho nos nossos ministros. Não tem comparação, não tem. É uma coisa assim, vamos dizer, da vida, diferença do ensino brasileiro para o americano é assim, da vida tribal para a vida civilizada. É como se fosse pegar uma tribo da Zâmbia e comparar com Londres e Nova York. É isso mesmo, a diferença é essa. Tanto qualitativo quanto quantitativo. Quer dizer, a qualidade é muito maior e distribuída a um número imensamente maior de pessoas. Quer dizer, isto que aqui nós estamos tentando fazer num grupinho, com todas as dificuldades e de uma maneira quase clandestina, né? Lá você tem acesso fácil. Você experimenta, faça essa pesquisa por você mesmo. Você vai na internet, pega o Google e põe Liberal Education. Você vê a lista dos colégios. Daí você vai ver o programa de cada um. É cada um mais impressionante que o outro. Tanto que se você sair no Brasil e falar a expressão educação liberal, as pessoas não sabem o que... Eles pensam que é coisa do PFL. Não, mas é mesmo. Já conversei com algumas pessoas que me perguntam liberal, achando que é alguma coisa meio... É. Não tem nada que ver, porque é liberal no sentido das profissões liberais e não no sentido liberal. Sabe que liberalismo nos Estados Unidos, liberal, quer dizer esquerdista. E conservativo é direitista. É o contrário daqui, né? Aqui a palavra liberal quer dizer o cara da direita. É. Mas mesmo lá, a educação liberal não tem nada a ver com liberal. Não é educação esquerdista lá, nem esquerdista de lá, nem direitista daqui. É no sentido das antigas profissões liberais. É um termo medieval. Que tinha a diferença das artes liberais para as artes de serviço. O que é arte de serviço? O sujeito aprender para ser sapateiro, por exemplo, que era nas escolas de ofícios. Então, o sujeito podia ser um sapateiro, um joalheiro, um marceneiro, um pedreiro. Então, você tinha ensino para isso. Então, era ensino das artes de serviço. E tinha as artes liberais, que era definir para o sujeito não ter um patrão. Não ter um patrão e, portanto, ele não ter um salário. Porque como é que chama o pagamento de advogado? Honorários. Por que honorário? Porque não é um salário, ele não é seu empregado. Tá certo? Você não está pagando para ele fazer isso. É um reconhecimento da posição social que o sujeito ocupa. Então você vai, como se fosse uma contribuição livre. Na hora que inventaram tabela de honorários, então quer dizer que já o advogado está querendo ser empregado. E com o tempo se torna empregado mesmo. Quer dizer, uma arte liberal se torna uma arte servil. Ela vai se degradando. Tá certo? Mas a origem remota dela é isso aí. Porque, por exemplo, que você tem no, na medicina, você tem o juramento de Hipócrates, você não pode se recusar a atender o cliente que não tem dinheiro para pagar. Agora, você imagina se um pedreiro fosse obrigado a assentar tijolo para quem não vai pagar nada. É absurdo, né? Entendendo? Então, a profissão liberal, ela tem, vamos dizer, um reconhecimento maior e ela tem certas obrigações. Então, vamos dizer, toda a ideia das artes liberais era o treinamento para estas ocupações que são realmente profissões, porque as outras não são profissões, são ofícios. Profissão quer dizer uma coisa que o sujeito professa. Portanto, que ele está exercendo aquilo porque ele professa, vamos dizer, uma certa, um código que é da profissão, um código moral, e ele atende aquilo. Ao passo que no ofício não, o sujeito está simplesmente trabalhando por necessidade. Essas noções, elas ainda estão, vamos dizer, no fundo da sociedade humana. A sociedade humana ainda funciona assim, embora as pessoas não saibam. Tanto que você, por exemplo, se você bate na porta de um médico às 3 horas da manhã para atender sem dinheiro, e ele não te atender, você vai achar muito ruim, você vai ficar ofendido. Mas você não vai ficar ofendido se a sua empregada doméstica não trabalhar mais, se você não tiver dinheiro para pagar. Se eu não tenho dinheiro, eu vou embora, pô. Você está entendendo por quê? Porque ela está num ofício, não numa profissão. Ela não professou fazer aquilo, você está entendendo? Ela só está fazendo porque ela precisa ir em troca de um salário. Quer dizer, a reação humana não é, normal não é essa? Então, isso foi, vamos dizer, aprendido ao longo do tempo pela transmissão de códigos morais na civilização. Você tem uma expectativa com o profissional liberal e outra expectativa com, vamos dizer, o que se chamaria os servis, os mecânicos. Mecânico que trabalhava com, vamos dizer, com forças físicas, né? Você não vai levar o seu sapato num sapateiro para consertar e querer que ele conserte por dever profissional, sem você precisar pagá-lo. Não é isso? Tanto que você vê que muitos dos trabalhos oferecidos pelas profissões liberais, muitos deles são subsidiados por governos. Se você é preso e não tem dinheiro para pagar um advogado, o governo te dá um advogado. Você entende o sentido da profissão liberal? Então, no caso, o governo que está assumindo o ônus, mas o profissional também tem que assumir. Então, essa é a origem das artes liberais na Idade Média. Na verdade, vinha muito antes da Idade Média. E esse é o sentido da educação liberal. Era assim 1000 anos atrás e é a mesmíssima coisa hoje. Por exemplo, se o sujeito for um poeta, ele só vai escrever poemas se pagarem para ele? Não. Não é isso? Pode ser que depois ele publique o livro, venda muito o livro e faça um puta sucesso, mas se isso não acontecer, ele vai continuar escrevendo do mesmo jeito. Não é isso? Ser um pintor, né? Quer dizer, um músico. Não, eu só faço a sinfonia se me pagarem. Não existe isso, pô. Você faz primeiro, não é isso? Depois, se alguém pagar, muito que bem. Se não pagar, também muito que bem. Tá entendendo? Então, vamos dizer, frequentemente, como são, vamos dizer, honorários, frequentemente as pessoas pagam até mais. E outros não pagam nada. Não é isso? Então, isso aí é inteiramente normal nesse trabalho. Mas, para, vamos dizer, essas profissões, como são, vamos dizer, essas são as únicas profissões que existem. As outras são apenas ofícios, né? Ofícios, ou tarefas, ou trabalho, como se quer chamar. Frequentemente até a palavra trabalho, né? Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, Quer dizer, frequentemente são realmente trabalho. E a palavra trabalho na língua portuguesa é antiga, tem o sentido de penas, dificuldades, sofrimentos, né? Quer dizer, nos clássicos antigos você ainda vê dos trabalhos que o sujeito passou quando o navio dele naufragou, etc. Quer dizer, passou encrenca, né? Tá certo? Então, frequentemente, os ofícios, o pessoal dos ofícios, né? Ou que estão fazendo mais baixo na escala social, eles não têm profissão nenhuma, eles têm apenas trabalho. Quer dizer, é um destino, evidentemente, inferior e que ninguém deve desejar. Isso a gente cai lá, às vezes, porque está azarado, entendeu? Mas também é importante que as pessoas que se dedicam a profissões liberais, que elas tenham a noção do que é a verdadeira natureza da sua profissão, para elas não se sujeitarem, vamos dizer, a ser tratado como empregado. Porque se você mesmo não tem consciência da dignidade do seu trabalho, a sociedade de volta é que não vai ter. Então, por exemplo, quando eu entrei na profissão jornalística, o horário de trabalho de jornalista era 5 horas. Ou seja, considerando que é uma das tarefas mais cansativas do universo, quer dizer, que só quem trabalhou no jornal que tem ideia do que é aquilo, 5 horas ali vale por 15, né? E daí algumas empresas começaram primeiro a pagar horas extras para que as pessoas ficassem a mais. Daí os cretinos do jornalismo inventaram um negócio. Não, isso passa a ser 8 horas e esta hora extra é incorporada no salário. O que aconteceu? Deterioração progressiva do salário e deterioração da profissão. Eu fui o único sujeito contra e tentei explicar isso para as pessoas. Falei, vocês vão se arrepender amargamente disso aí. Mas daí está todo mundo entusiasmado. Não, nós vamos ganhar mais, vai incorporar, queremos nossos direitos trabalhistas. Eu digo, mas vocês não são operários. Quer dizer, você está se proletarizando voluntariamente. Tá certo? E, naturalmente, as firmas vão tirar proveito disso. E de fato, tiraram. Perdeu as 5 horas, perdeu uma série de regalias que tinha. Naquele momento ganhou um pouquinho mais, mas ao longo do tempo deteriorou. E do mesmo modo, de advogado, médico, né? Então, um diploma de médico hoje, o que vale? Não vale nada. Vale mais se ter uma boa oficina mecânica. Claro que dentro desta profissão já proletarizada, você terá sempre uma elite, 2 ou 3 caras, que tem uma posição melhor. Por que eles têm uma posição melhor? Porque eles têm um emprego melhor? Não, porque tem um reconhecimento social. Reconhece que ele é um médico melhor, então vão nele. Então, estes que estão bem, ainda têm profissão no sentido liberal antigo. Eles não têm salário, eles têm um reconhecimento social. Está compreendendo? Agora, por exemplo, se você pegar o melhor médico de cada área, né? Então, a maior parte deles, eles têm lá a sua clínica pessoal, seu meio pessoal de sustento, e prestam alguns serviços para o governo, que são gratuitos. Então, meu cunhado trabalhou num tempo na delegada da equipe do Zerbin, né? Então, o Zerbin é sem dúvida o melhor cirurgião cardíaco que tinha. Então, ele ganhava o dinheiro que ele queria na clínica dele, mas metade do dia ele trabalhava para o hospital da clínica. O pessoal, então, você quer ser operado pelo Zerbin, ou você paga um montão de dinheiro, ou você entra na fila do hospital da clínica. Você tinha os dois jeitos. Então, quer dizer, o esquema de trabalho do cara ainda era de profissão liberal. E, naturalmente, vamos dizer, as profissões liberais têm um outro aspecto que diz de respeito mais diretamente a esse ensino, que é o fato de que, não sendo pura formação para um ofício, implica um certo domínio que o sujeito tenha, onde dá a cultura geral da sociedade dele. Quer dizer, não basta ele saber fazer aquela tarefa, ele precisa saber onde ele está e qual é, onde ele está na sociedade, né? Onde ele está na sociedade, na história, na cultura, etc. Senão não vai fazer aquilo direito. Porque em cada uma desses exercícios profissionais, haverá sempre o problema do status questionis. Você precisa saber como é que você veio parar ali. Está compreendendo? Então, você suponha, por exemplo, um advogado, que o sujeito não tenha uma ideia da evolução da disciplina dele até chegar àquele ponto. Sem isso, é impossível ele interpretar o sentido das leis. Porque toda lei atualmente existente vem em substituição a uma lei anterior por algum motivo. Então tem o famoso problema do intuito do legislador. Qual é o sentido da lei? O que quer dizer isso aqui? Tem um jeito de saber, você tem que saber a história da coisa. Agora, também já estão proletarizando. Como é que eles estão proletarizando? Estão inventando um novo sistema de interpretação das leis, no qual você não depende de saber qual foi o intuito do legislador. Quer dizer, você não precisa compreender o texto. Você tem uma interpretação padrão que é colocada no computador. Digo, você entende por que tem advogado trabalhando de garçom? É a autodegradação da profissão. É? E isso acontece, vamos dizer, sempre que você adapta uma profissão para ela poder, vamos dizer, absorver pessoas de mais baixo nível cultural, você acaba com a profissão. Você diminui a exigência. Ah, eu também quero ser advogado. Todo mundo quer ser. Tá bom, meu filho, você vem. Nós inventamos uma advocacia para débeis mentais. Todo mundo fica contente. Só o proletário fica contente. Porque, ah, eu trabalhei minha vida inteira. Agora meu filho vai ser advogado. Ele vai ser advogado para ganhar menos que você. Isto, o país está cheio de, vamos dizer, jovens advogados que vivem, vamos dizer, do dinheiro do seu pai, mecânico, sapateiro, soldado. Então isso é uma advertência também, não aceitar a proletarização da profissão. Mas eu sei que isso aí é inútil falar, porque é um processo quase, no Brasil é quase irreversível. As pessoas caem que nem uns patinhos também. Como o prejuízo não é imediato, ele vem, assim, leva uns 15, 20 anos para aparecer. Quando acontece, as pessoas não lembram mais como é que começaram. Começa a reclamar, não, o salário da nossa profissão tão baixo, etc, etc. Fala, mas foi vocês que fizeram isso, não é que os outros estão pagando pouco. Vocês mesmo mudaram a estrutura da profissão e ela desceu de nível. Quer dizer, desce de nível não só, às vezes, no sentido financeiro, mas também social. Porque tem profissões onde as pessoas, onde não há nenhuma garantia de ganhos. A literatura é uma delas. Quer dizer, os escritores sempre dependeram da sorte. Da sorte ou da ajuda alheia, tá certo? Mas daqui a pouco começa, não, tem o sindicato dos escritores, tem mais isso, mais aquilo. Começa, vamos dizer, a organização da profissão, você proletariza. E daí fica como era, por exemplo, na Romênia. Ah, você é escritor? Então o governo te paga um salário mensal, você vive daquilo, você tem que produzir tanto, seus livros serão publicados pela editora tal, venda ou não venda, você vai ganhar do mesmo jeito. Só que se você encher o saco do governo, você está preso. Vocês viram aquela foto que tem lá no meu site, no Orkut, que tem a estátua de Lenin? Eu botei na comunidade do Orkut, mas você viu, né? A estátua de Lenin no jogar no lixo. Por causa de roubar a estátua e jogar no lixo, né? E aquele lixo é no fundo do palácio, é o Palácio Brâncovan. O Palácio Brâncovan foi dado pelo governo da Romênia para os escritores. Então morava lá 200 escritores no palácio para não fazer porra nenhuma, né? Com salário só para puxar o saco do governo. Acabou o comunismo, acabou essa mamata também, né? Então, quer dizer, você deixa de ser uma pessoa de prestígio, você se torna, vamos dizer, como se fosse um publicitário. Então tem toda essa degradação. Então, se entendo o que é profissão liberal, também entendo o que é educação liberal. Educação liberal foi feita, vamos dizer, para treinar pessoas, vamos dizer, que são capazes de exercer as suas verdadeiras profissões com consciência do que elas representam. Tá certo? E de dali que sai, evidentemente, a classe dirigente da sociedade, porque são as pessoas que sabem como a sociedade funciona. E hoje em dia, no Brasil, essas pessoas são em tão pequeno número, né, que para você achar um sujeito competente para qualquer área de administração pública é um osso. Você tem que mandar vir de fora. Qual é a recomendação? Fulaninho? Fulaninho estudou em Harvard. Por que você precisa de um cara que estudou em Harvard para ser ministro da economia? Porque o cara que estudou na USP não sabe nada, porra. Então, veja, no Brasil, em pleno ano de 2004, um diploma estrangeiro ainda vale. Então, se você chegar nos Estados Unidos, olha, tem aqui um diploma de filosofia na Alemanha, Heidelberg. Não significa nada, está entendendo? De por que você estudou em Heidelberg? Por que você não estudou aqui em Harvard, que é muito melhor? Se você foi para Heidelberg, provavelmente porque você é um burro. Você está entendendo? E aqui é o contrário. O diploma do exterior vale mais. Então, é uma situação ainda colonial. E está ficando cada dia mais. Então, também, é claro, por exemplo, só por esses livros que vocês leram, vocês já têm uma experiência humana que é superior à dos seus professores. Então, alcança um nível de maturidade humana, de compreensão da vida, porque a literatura é isso, né? A literatura não é compreensão das ciências, nem da sociedade, não é de nenhuma coisa em particular, é simplesmente experiência da vida. Experiência da vida acumulada e contada, narrada. Por quê? Porque nós não podemos viver pessoalmente todas as experiências. 99% da nossa experiência é a experiência assimilada dos outros, que nós ouvimos falar, que nós lemos, que nós ouvimos, não é isso? E o que é a literatura? Vamos dizer, é o núcleo, o que tem de melhor sobre isso. A experiência humana. Vamos dizer, são aspectos altamente significativos da experiência humana, condensados em símbolos e transmitidos como se fosse, vamos dizer, em pílula. Vamos dizer, para você viver, por exemplo, uma situação como é, sei lá, do crime e castigo, do vermelho e negro, digo, bom, se fosse para viver pessoalmente todas as situações, você já teria morrido, né? Não é isso? Então, a literatura de ficção é isso. Vamos dizer, é a aquisição da experiência humana e dos meios de simbolizá-la, dos meios de expressá-la, dos meios de contá-la. Porque você ter a experiência também não basta. Você precisa poder dizer aquilo, tá certo? Dizer não só para você transmitir para os outros, mas até para aquilo se tornar pensável para você. Você vê, quando você está com um problema psicológico, neurose, um treco assim, você vai fazer uma psicoterapia. O que você vai fazer na psicoterapia? Você vai contar a sua vida. Conta uma vez, conta duas, conta três, conta dez, conta mil. De repente você consegue contar de um jeito que você mesmo entende. Você está entendendo? Aí pronto, está livre do problema. Quer dizer, trata-se de que o falar é importante não só para transmitir aos outros, mas para você adquirir um domínio, uma consciência do que está se passando. Sem a expressão verbal, é muito difícil. Então a literatura serve para isso, é aquisição de experiência, portanto, aquisição de memória da vida humana e aquisição dos meios de expressá-la de tal modo que você possa dominar intelectualmente o que está se passando. Está compreendendo? O indivíduo que tenha lido 10, 20, 100, mil narrativas dessas, mil romances, peças de teatro, etc, etc, etc, ele contará as coisas dele para os outros e para ele mesmo de uma maneira muito mais clara e direta. Agora, se você pega a pessoa inculta, ela não sabe contar o que se passou com ela. Mas não sabe de jeito nenhum. Ela pega a história dela e reduz aquilo a uma história parecida e mais simples. Nunca é exatamente o que se passou. Está entendendo? É por isso que vamos dizer que quanto mais inculta a pessoa, mais letais são para ela os problemas psicológicos. dramas que um homem que acharia ridículo levam o homem do povo ao suicídio. Porque, por exemplo, os crimes passionais são em muito maior número nas classes incultas. As pessoas não sabem lidar com o problema. Está compreendendo? A gente chega em casa, encontra a mulher com o outro, com o vizinho lá na cama. E diz, bom, se você for um sujeito letrado, você vai inventar uma solução qualquer. Você divorcia, você vai embora, você perdoa, você faz algum treco. Se for o proleta, dá um tiro nos dois na mesma hora. Porque não tem saída, não tem meio de elaborar aquilo. Nem ele, nem o meio social dele. Então, tudo vira tragédia. Está entendendo? Quer dizer, quando na nossa psique acontece alguma coisa que nós não entendemos, então nós, evidentemente, perdemos o controle da nossa vida. Nós não estamos mais na quadrada da mão. Alguém está mandando em nós e nós não sabemos quem é. É para sair disso que você faz uma psicoterapia. A psicoterapia é um processo essencialmente verbal. Ou de contar, ou de descrever. Está entendendo? Então, não há problema humano que você contando direitinho não apareça a solução. Não tem nenhum. Mas o contar é que é o difícil, porque nós não nascemos sabendo contar. Agora, você vê quanto era importante, vamos dizer, em sociedades mais primitivas, essa coisa do narrar. Desde pequenininho a pessoa ouvia histórias, né? Não é isso? Índio que reunia em volta da tábua para ouvir histórias. Fico o dia inteiro fazendo isso, até hoje a tribo de índio faz. A história dele foi contada de geração em geração. Geração em geração. Então, isto era a base da civilização, da cultura, tudo. Depois que veio o livro impresso, tá certo? Então, só tem um jeito, o livro tem que ser passado também de geração em geração. Mas acontece que ele não é. Entendeu? Você passa por um número insignificante de pessoas. Para o povão, você produz uma subliteratura de baixíssima espécie, que não tem nada, vamos dizer, nem a dignidade das narrativas antigas e nem a qualidade da literatura moderna, tá certo? Que passa só estereótipo, e que, como é um negócio repetitivo, vai contar 5 ou 6 modelitos, sempre os mesmos, tá entendendo? E cada indivíduo que receba aquilo vai equacionar a sua própria vida, a sua própria narrativa naqueles esqueminhas. Se sair daquilo, ele está ferrado. Quer dizer, esse fenômeno da subliteratura que é criado no mundo moderno é uma coisa que as sociedades antigas não conheciam. Quer dizer, nós criamos um tipo de barbárie que não existia entre os índios, né? Então, aqueles que podem escapar disso e adquirir uma cultura superior, falam, até uma sorte danada. Quer dizer, é uma coisa facílima de você perceber, por exemplo, você pega convivência, você pega uma dessas cidades universitárias americanas ou europeias, ou pega, vamos dizer, a classe culta de uma certa época, e pergunta ali, no meio dessas pessoas, quantas se suicidaram, quantas cometeram crimes, tá certo? Quantas tiveram sua vida destruída, o número é mínimo. Está entendendo? Quer dizer, quanto mais ele sabe, mais os problemas da vida são atenuados para ele. Porque cria um instinto de você estabelecer uma distância entre você e a experiência, para você poder narrar a experiência e expor. Está entendendo? Mas os seus problemas psicológicos, bom, o que um escritor faz com os seus problemas psicológicos? Ele transforma em livro, porra. Ele não vai se matar por causa daquilo. Está entendendo? E, no entanto, hoje você tem, vamos dizer, entre o que o povão lê e o que as pessoas cultas leem, a diferença é incomensurável. Você imagina, enquanto vocês estavam lendo aí o Jacob Wasserman, você imagina quantos milhões de pessoas estão lendo o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ou o Código da Vinci, alguma besteira dessas, entendeu? Diário da Tati. Assim, eu não vou ler a vida dessa prostituta. O certo seria dizer. É personagem. Eu sei que quando eu estava no ginásio, me passaram um livro desse, dois. Quando chegou no quinto, eu falei, eu não leio mais. Não vou ler nada disso. Mas como? Eu não vou ler. Eu não vou ler isso, eu vou ler outra coisa. Daí eu falei até para o meu professor de português, se a senhora não quer me educar, me educo eu. Eu vou procurar coisa melhor. Ele disse, essa que a mulher me deu razão. Eu, Lava Nata, ele tem uma experiência mais ou menos parecida, porque na escola, a gente estava lendo Vermelho Negro, o livro paradidático era a memória de um cabo de vassoura, né? Eu sei o que a professora devia fazer com o cabo de vassoura, mas eu não vou dizer. E ela se negou. Mas é claro, você... Isso é coisa para criança. Se a senhora se diverte lendo isso, eu não, já passei nessa idade, pô. Ela mostrou o livro que ela estava lendo, a professora não conhecia a Vermelha. Era professora de literatura portuguesa. Então como é que pode? Do Bom Jesus. Mas não é possível. Ué, agora você pega assim, na Europa, você pega algum moleque de 15 anos que não conhece o Vermelho Negro, fala, não tem. Agora, hoje em dia já começa a ter. Começa a ver esse fenômeno um pouco no mundo, tá entendendo? Então, assim, num bairro proletário, então pode ser, mas família de classe alta não vai ter isso, não. Pô. Existe, vamos dizer, uma degradação da educação que é um pouco proposital. Isso acontece. Mas ela não chega, vamos dizer, quando decaiu muito, não chega no ponto que nós estamos. Agora, você lendo aí o Wasserman, você vê, primeiro, a amplitude dos problemas de ordem, amplitude, complexidade dos problemas de ordem moral que ele coloca. Não é isso? Você vê toda a estrutura da justiça europeia, o seu funcionamento, a justiça alemã, pelo menos, e o seu funcionamento, você vê toda a ambiguidade das situações humanas. Você vê que você não consegue julgar mesmo os personagens, dizer que esse está certo, que ele está errado. Termina o livro, você ainda não sabe se o Edsel teve razão de fazer aquilo que ele fez ou não. Não é isso? E vocês verão na continuação que a coisa é ainda mais complicada. O que houve aí? O que houve aí? Não, é resumo de livro. Hã? Resumo de livro que eu estava mostrando. Porque é o que vocês leem hoje, né? Resumo de livro. É, porque eu não tenho paciência para ler o livro inteiro. Agora, digo, você pega o Jacob Wasserman, vê se você pode resumir essa história. Você pode resumir, só que ele não vai querer dizer mais nada. A coisa tem que ser contada daquele jeito para ter o significado que tem. Contar de um outro jeito significa outra coisa. Não é isso? Quer dizer, o que vai marcar justamente a obra literária é a dificuldade de você dizê-la de uma outra maneira. Tá certo? Por quê? Porque ele não está falando, vamos dizer, de leis científicas ou de teorias filosóficas, que tem milhões de maneiras de você explicar. Ele está falando de um conjunto de experiências humanas, tá certo? Que se você disser de outro jeito é outra experiência humana. Você sabe perfeitamente que, vamos dizer, numa conversa, né, você sabe que uma palavra que a pessoa use, às vezes denota toda uma interpretação que ela está fazendo da situação. Não é isso? Quer dizer, daí o outro vai dizer, por que você disse isso? Não é isso? Então, né, hoje, apareceu uma pessoa, uma menina que entrou no Orkut lá e fez, ficou minha amiga eletrônica, né? Daí eu disse, não, eu estou muito contente de conversar com você. Eu escrevi, né? Eu estaria contente de conversar com qualquer um. Disse, por que você está contente? Né? A mulher já achou que eu estava lisonjeando. Na verdade, estava mesmo. Eu digo, agora como é que eu faço? Eu disse, não, eu falei só pro forma, só para agradar, porque eu nem te conheço, nem sei quem você é, para mim você é um idiota. Quer dizer isso, porra? Não podia dizer. Também dizer, não, te adoro, te amo, te admiro, também não posso dizer. Então, é uma situação, vamos dizer, que onde a escolha das palavras é tudo. Não é isso? Então, se numa situação banal como essa, a escolha das palavras é tão importante, você imagina para transmitir um conjunto desse. E era muito importante nessa história que o sujeito contasse, vamos dizer, toda a problemática da justiça sem ele julgar ninguém. Não é isso? Porque você não pode... Você vê que o Edsel, para fazer uma coisa que ele acha que é certa, ele provoca uma destruição, filha da puta, em volta, né? Não é isso agora? Existe algum sistema judiciário que possa ser isento do erro judiciário? Não dá, né? Todos nós somos humanos, os juízes também são. Não é isso? E se você começar a corrigir todos os erros judiciários, você vai destruir o sistema. E daí você vai ter que montar outro. Você tem capacidade para fazer? Vocês verão na continuação da história do Edsel, a tremenda injustiça que ele faz no segundo volume. Eu não vou adiantar para não estragar a história. Mas isto vai, vamos dizer, complicando. E de repente você vê que você está dentro desses personagens, o Edsel, o Warschauer, o pai dele, etc. Estão todos metidos numa crise civilizacional. É uma trama mas é uma trama tão complicada onde ninguém pode fazer o que é certo. Você não tem mais por onde. Você não pode mais agir com boa consciência. De certo modo, faça você o que fizer, você tem a contaminação do mal. Não é mais ou menos isso que você vê ali? Eu acho que a coisa mais importante nesse livro do Wasserman, você vê que os personagens dele não são tão claros e tão definidos quanto, por exemplo, os do Dostoiévski. Não é isso? O personagem do Dostoiévski, você parece que reconhece o sujeito na rua. Não é isso? E o Edsel não. Você sabe um monte de coisa dele, mas ele continua misterioso e indefinido, né? Você não sabe o que ele vai fazer no instante seguinte. Agora, um cara como o Julian Sorrel, ele tem, vamos dizer, uma certa linha de conduta que tem uma lógica interna, ele vai até o fim. O Raskolnikov, né? Também, não é isso? E o Edsel, embora ele tenha uma decisão na cabeça, ele mesmo está incerto o tempo todo. Mas ele está incerto por quê? Porque ele é um cara vacilante, fala não. É porque a situação é muito mais complexa do que ele mesmo imagina. E mesmo os camaradas mais experientes, como o próprio pai dele, aquele escritor que ele consulta, esqueci o nome do cara, como é que chama? Como é? É isso, isso. Né? Nenhum deles está entendendo exatamente o que se passa. Está entendendo? Então você vê qual é o grande personagem ali. Espera aí. Todos os personagens, eles são, vamos dizer, meio hesitantes e meio vacilantes no meio da coisa. O grande personagem é a situação. E essa situação é o quê? É uma situação peculiar, vivida por meia dúzia de pessoas? Eu digo, não, isso é a própria estrutura da justiça. Está entendendo? Então, é fácil você perceber que o personagem do Wasserman chama-se Europa. É a civilização europeia, esse é o personagem dele. E o drama vivido, o que, que é? É a própria crise da civilização europeia. Desorientação, ninguém mais sabe direito o que é certo. Estão todos tentando, mas ninguém sabe exatamente a que se ater. Tá certo? E neste, como em outro romance dele, você vê que o tempo todo dá a impressão de que vai acontecer uma catástrofe. Vocês chegaram a sentir isso? Não, vai acontecer uma grande merda, não é isso? Eu digo, bom, a merda nunca acontece nos livros dele, mas aconteceu logo em seguida. O que que veio? A Segunda Guerra, o nazismo, né? Você vê que isso vai acabar mal. No segundo livro, que se chama Ezio Andergast, a coisa pior ainda. Você fica o tempo todo, pô, isso vai acabar mal, isso vai acabar mal, isso vai acabar mal. E não acaba, porque não é a vida daqueles indivíduos, são todos nós que estamos no meio dessa confusão. Então, você vê que isto é uma das coisas mais difíceis que você tem de transmitir. Quer dizer, você sente, de fato, vamos dizer, a história coletiva se movendo por trás daqueles personagens. Ela não aparece diretamente, mas você sente que ela está atrás. Então, evidentemente, isso aí não é nada fácil de fazer. Então, se você resumir a história, eu digo, bom, você pode resumir para quem já a conheça, porque eu estou falando a respeito dela. Como você já tem, vamos dizer, a memória daquela conjunto de episódios, daquela coisa, então, você sabe a que eu estou me referindo. Mas se eu fosse resumir para quem não conhece, eu conseguiria recriar com as minhas próprias palavras essa sensação, vamos dizer, de uma coisa complexa e sinistra que está por trás de tudo e que nunca aparece? Não conseguiria fazer. É a história de uma fantasmagoria, dá a impressão que tem um demônio assim atrás de tudo, né? Que está movendo, mas o demônio também não aparece, e não tem nome de demônio, você não sabe nem se é um demônio, o que raio de coisa é, mas que tem algum treco por trás. Alguma coisa maligna tem. Existem outros livros que conseguem isso também. E que, curiosamente, na Alemanha, muitos livros escritos nessa época têm isso. Só que, ou é de uma maneira muito sutil, que você mal percebe, uns leitores percebem, outros não, parece que no Wasserman não, aquela coisa está onipresente, aquela coisa, tenebrosa, está onipresente, tá certo? Você tem o problema com a Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Mas é um livro onde, para ele dar esta ideia, vamos dizer, da ligação da vida pessoal com o destino coletivo, ele tem que usar um conjunto de referências culturais muito grandes. Nomes de livros que você talvez não tenha lido, nomes de lugares, etc, etc. Então, fica um livro dificílimo de ler e chato. Tá? E também onde a técnica narrativa do Thomas Mann é muito lenta, as coisas demoram para acontecer, entendeu? Então, você só lê aquilo mesmo se você tiver a fim de descobrir aquilo. Mas o Wasserman não. Na Montanha Mágica, a Montanha Mágica é um asilo de tuberculosos ricos, tá certo? Onde naquele asilo você tem, vamos dizer, uma espécie de resumo da Europa. Só que você vai percebendo isso muito aos poucos, né? E chega um ponto culminante, vamos dizer, em que um neguinho está vendo a radiografia do pulmão dele no raio-x e aparece como se fosse o mapa da Europa. Entendeu? Aí falou, bom, aí fechou o negócio. Tá certo? Mas é uma ligação intelectual que você faz. E no Wassermann não é. No Wassermann, esta atmosfera geral, né, de que todos estão correndo perigo, você vê desde a primeira página. Aquele negócio daquele, vamos dizer, tem um homem que está cercando a casa, você não sabe que coisa que é, né? Você não sabe se é um assassino, você não sabe que, no fim, não é assassino, ele é uma vítima. Tá certo? O tempo todo tem um personagem misterioso atrás, um personagem sem nome, né, que é, de fato, vamos dizer, a situação em que estão todos eles, mas não tem um que escape. Tá certo? Portanto, você vê que aqui não está ligado a este ou aquele personagem, são todos que estão sendo levados, né, por alguma coisa que eles desconhecem. E que pior, o romancista também desconhece.